me criticar quando estiver em ascensão. Ouvi vários, tamo junto de quem nunca me estendeu a mão. Fé na construção e letras como munição. Na queda ou no pódio, sou herói ou vilão. Meu verso é pesado, tipo um Kalashnikov. Nessa guerra só quem pode, Luiz Fernando Prodi. O que faço é em prol do sucesso. Já sei o que eu amo agora, quero progresso. O que os livros me ensinou, consciente aprendi. De forma musical foi Public Enemy. Sozinho contra o mundo, quantas letras já gravei. E continuo vivo por aquilo que sonhei. Eu quero melhoria pra poder viver a vera e dizer eu consegui a vitória que prospera. O amor é que vence e o tempo é nosso rei. Me deixa mais sereno com tudo que odiei. Eu sei que música é minha religião. Mais de 10 anos levo isso como tradição. De geração em geração o rap resgatou. Mostrou pra mim o que escola nunca me ensinou. Aí sistema, eis aqui um doce veneno. Suas propaganda enganosa, não me alieno. Meu coração é vulnerável nessa guerra fria. Plantei amor pra hoje, só colher alegria. E nos tombos da vida a gente tá preparado. Cê caiu, cê levanta, já dizia o ditado. Eu firme e forte na fé, pra seguir nessa trilha. E nos tombos da vida a gente tá preparado. Cê caiu, cê levanta, já dizia o ditado. Firme e forte na fé, pra seguir nessa trilha. E quantas vezes eu chorei ao provar da frustração. Quantas vezes eu senti que a luta foi em vão. O gosto amargo do fel gerava várias dúvidas. Os mano na internet julgando minha conduta. E tanto faz o que sou, o que fiz, o que faço. São haters todo dia invadindo meu espaço. É música lançada que não passa de 10 mil. Prod, cadê os nossos views? Refém disso aqui, muito amor envolvido. Viver pelo rap, esse é o meu motivo. E fale bem, fale mal, mas fale de mim. Vai ser preciso muito mais pra ver o meu fim. São 9 de estrada e muitas coisas eu passei. Superei vários venenos, foi porque acreditei que o bagulho vai virar. Chega a nossa vez, a cada letra escrita eu penso em vocês, na mente do menor que vive sem esperança. Pra esquecer o crime, voltar a ser criança. Que vale a pena ser o orgulho da família. Com diploma de doutor e não chefe de quadrilha. Não vou ser destaque em jornal nacional. Não vou me entregar pra quem quer meu mal. Dos tombos dessa vida nada foi em vão, só me ensinou na pele o que é superação. E nos tombos da vida a gente tá preparado. Cê caiu, cê levanta, já dizia o ditado. Eu firme e forte na fé, pra seguir nessa trilha. E nos tombos da vida a gente tá preparado. Cê caiu, cê levanta, já dizia o ditado. Eu firme e forte na fé, pra seguir nessa trilha. Original.